Senhor, nessa noite. Abrimos nossas vidas, ó Pai, para receber tudo, tudo que Tu tens para nós. Derrama, Senhor, derrama sobre o Teu povo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome pela grande redenção da cruz. Te louvamos pelo precioso sangue, sangue que nos purificou e lavou o nosso pecado. Te exaltamos, ó Deus, porque em Jesus nos tornaste Teus filhos e por isso Te adoramos. Ó Pai, Paizinho, amado Deus, glorificamos o Teu nome pelo Teu poder, pelo Teu grande poder. Que Deus é tão grande e poderoso como Tu, Criador do céu e da terra. Ó Deus, a quem podemos Te comparar? Te exaltamos porque habitas em nós. E ainda que Satanás se levante contra nós, Tu és infinitamente o maior.